Literalmente ele pediu. O Dom Wagner pediu. Sejam todos bem-vindos. Hilux Pancadão Dance. Muito prazer, galera. Gilberto é o bicho na... A partir de agora, aumente o volume e viaja. Boa noite, meu querido. Aqui é eu, o rei do pacote, Dom Wagner. Toca pra mim, Hilux Pancadão. Mais um CD feito ao vivo pra você. Hilux Pancadão do Dom Wagner. Manda um abraço pro meu amigo Patrick da Mil, homem pesado, o homem pinguinha, passar bem. Você está ouvindo Hilux Pancadão do Dom Wagner.